aí fora também. É, também lembrar uma coisa a todo mundo, que é o seguinte: a gente não está cobrando nenhuma entrada, mas a gente gostaria.